Em meio às tribulações que oprimem tua vida, te encontras sem paz. Já parece que Deus não te ouve, o céu é distante, a esperança se vai. Se está tão difícil a jornada e as pedras na estrada te empatam passar, não te esquece que as provas existem para quem Jesus possas tu confiar. Deus é maior que as pedras que está no caminho e vai tirar todas elas pra tu não tropeçar. Tu pensas que nessa estrada tu estás sozinho, impossível será para Deus nos desamparar. Deus é maior que o pranto que estás chorando. Deus é maior que as dores que tu sobreviveu. Nada pra Deus é difícil, nada é impossível. Impossível será para Deus não querer nosso bem. Ele prova o crente fiel como ouro no fogo para limpo ficar, para que nossa fé sempre aumente e somente em Jesus possamos confiar. Todo justo há de viver por fé, se ele recuar, Deus não vai se agradar. Esperas um pouco ainda, que Jesus há de vir para te ajudar. Deus é maior que as pedras que está no caminho e vai tirar todas elas para tu não tropeçar. Tu pensas que nessa estrada tu estás sozinho, impossível será para Deus nos desamparar. Deus é maior que o pranto que estás chorando. Deus é maior que as dores que tu sobreviveu. Nada pra Deus é difícil, nada é impossível. Impossível será